Player Taos, mais uma vez. O jogo virou, é o brinquedo que vai brincar. E adivinha, a brincadeira é te matar. Antes de começar, já sei como vai terminar. Com seu sangue pelo chão, você não vai ganhar. Assustador, eu sou um brinquedo de terror. Em seu rosto eu vejo o medo e pavor. Vou te encontrar, não importa pra onde for. Quero ver você morrer lentamente com a dor. É, você corre perigo com a morte mais cruel. Sua vida é um extermínio. Se não sabe quem eu sou, ok, eu já te digo. Meu nome é Chuck, o brinquedo assassino. Não me conhece, não sabe do meu passado. Eu sempre fui alguém bem descontrolado. Distante de todos, eu vivia isolado. Psicopata, feiticeiro, perturbado. Charles Lee Ray, eu sempre fui insano. Antes de ser o Chuck, eu era humano. Dentro do boneco, continuo com meus planos. A história eu te conto, cê pode achar estranho. Eu nunca gostei de crianças e famílias. E a mulher que desejei fez pra mim uma armadilha. Ela me traiu, chamando a polícia. Fugi pra loja de brinquedos, mas tava na mira. Fui atingido por um tiro. Vi o boneco em minha frente e meu último suspiro. Com o ritual do meu espírito transferido. Agora sou o Chuck, o brinquedo assassino. É um brinquedo que vai brincar. E adivinha o quê? A brincadeira é te matar. Quero ver. Eu quero ver seu sangue, Chuck. Meu nome é Chuck. É um brinquedo que vai brincar. E adivinha o quê? A brincadeira é te matar. Quero ver. Eu quero ver seu sangue, Chuck. Meu nome é Chuck. Da loja de brinquedos direto pra sua casa. A brincadeira apenas começou quando você me abraça. Finjo ser seu amigo, mas eu sou sua ameaça. Você nem imagina o tamanho da desgraça. Sem tirar o medo ao ver que o brinquedo fala. É que se move pela casa, do quarto para a sala. Tente evitar que a minha mão alcance a faca. Pois quando você morrer, eu vou estar dando risada. Essa é minha falta, melhor que sinta medo. Farei minha revolta e pode ser em você mesmo. Matando um por um, pro seu desespero. Não vai sobrar nenhum, então cuidado com o brinquedo. Amaldiçoa a sua casa, você não tem chance. A brincadeira acaba, junto com seu sangue. Você está sem sorte, without luck. Chegou a sua morte com a maldição de Chuck. Yeah, você pode correr, mas não há como vencer. Pode tentar se esconder, mas vou encontrar você. Faço as portas fecharem, as luzes se apagarem. Faço eventos sobrenaturais se realizarem. Domino magia negra, sei o que poucos sabem. Vim espalhar terror, é melhor vocês rezarem. Por isso eu te digo, você não ficará vivo. Pois aqui quem vai morrer sou eu que determino. Você corre perigo, sua vida em risco, assim eu extermino. Pois sou Chuck, o brinquedo assassino. Yeah. Mais uma vez, eu vou continuar e nada pode me parar. Porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. É um brinquedo que vai brincar. E adivinha o quê? A brincadeira é te matar. Quero ver. Eu quero ver seu sangue, Chuck. Meu nome é Chuck. Tamo junto. Mais uma vez, motherfucker. É, you're now rocking with the best. Play it out, you know me. Eu quero ver seu sangue, Chuck. Meu nome é Chuck.